Tango, daqui a quantos minutos? Daqui a quantos minutos? Mais uns 20 minutos. 20 minutos é o pouso? 20 minutos, é, isso é para a decolagem, voo de Pampa Igual. Gente, então o pouso, hora certa 0943, 0944, pouso? Afirma. Gente, por conta e risco do Hotel Lima Tango, pouso em Jaó 0944. Frequência livre, chame para regresso, Salvador. Frequência livre, graças. Mike Juliette Romeu, informo o tráfego agora 3 milhas à sua frente. É um helicóptero mantendo 500 pés. Reporte visual com o mesmo. Juliette Romeu, copiou o controle? Negativo. Agora sim, senhora. Sente visual com o tráfego do Hotel Lima Tango? Negativo. Sente. O Juliette Romeu tá ciente do tráfico, tá mantendo 500 pés no momento. Ciente, o Mike Juliette Romeu. 62200, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Desça a 2000, 1013, 200. O Mike Juliette Romeu tá agora em Alphaville 2, mais uns 2 minutinhos pra área PEP. Gente, hora certa 0945, pouso 0947. Juliette Romeu e Arebep, será pouso ou sobrevoo? Sobrevoo, senhora. Gente, o sobrevoo daqui a 2 minutos? Afirmativo, mais um minutinho. Juliette Romeu tá no visual com um esquilo na pista Grupo Zulu aqui, já superou o tráfego. Sente. Papapá, Mike Juliette Romeu? Prossiga. A possibilidade de acender para 800 pés, senhora? Entendi. Confirma qual a distância, Salvador? Oh, Salvador, 35345, tá no pátio 3, posição 612 para o posto de acionamento. Autorizado, time time. Boa tarde, obrigado. Gente, o Germain Fox aguardar, tem um tráfego já próximo de Duna e eu tenho que aguardar devido ao cruzamento da final da 1-0. Depois desse tráfego, decolada 3-5, cruzamento da final da 1-0 e após pode até prosseguir para o corredor Axé, para o de Pituaçu, para sair mais da formação. Mas aí vai ter que aguardar esse tráfego aproximar. Então, entendido que após a passagem do tráfego, está autorizada a decolagem da 35, pode inclusive... Decolo no zero direito, agora levar o direto, controle 1 no 98, 5027, aciona. Negativo, decolagem no 7, curva direita, confirme PAB. Apareceu 186, bom pouso. 186, bom dia. O Fox Romeo Golf, confirme a proa ideal para o destino do presente. Localizador IRS, X-ray. Bom dia, Chanel 6220. Mantenha aproximação e reporte passando externo. Reportará externo 6220. Estacionamento Chamber Taxi, o Sierra Nova Bervita. Portão 6 dúzia, próximo para o pushback em 3179, então, portão 6? Afirmativo, 6. Autorizado, time tag. Autorizado, pushback em 6 dúzia, câmara 3. Tendo de pouso, pistão no 0, Chanel 6200. Leve de pouso, 6200. Táxi 35345, 102 a bordo, com 1 hora e 53 de autonomia, alternamos Aracaju. Aracaju no 02, 353, é isso? 1 e 53. Afirmativo, Juliette Alfa 186, 1013, o ajuste é um bom. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, chamando Torres 1186, 5345 graus. A senhora identificação, autorizado chegada Bonf. É presente voo Bonf, descida para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. Reporte no ponto de espera. Controle, só um minuto. Confirme, chamou o Saul. Oscar Romeo, prossiga. Em 121 desceu a 9, no número Oscar Romeo. November Oscar Romeo para Morro. Oi. Aguarde, pô. Bem-vindo a Livre Táxi, um para ingresso 197. Serra Mike Foxtrot, livre decolagem, vento 140 graus, 089. Tente iniciar a decolagem, 35, Serra Mike Fox. 35345, ali mantenho no zero. Ai, mantém. Solo ao 53, solo 121, décimo 9. 219-6200. Romeu é parte 4? Decolar o 5-3, mantenhando meu fest para ingresso no corredor axé, curvando à esquerda, puxando agora a final da 1-0. Certo, vai, Fox. O controle já está ciente do desvio, à esquerda, perigo de decolagem, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Táxi, o POD 219. Autonomia 4 horas e 6 minutos. Alternativa Galhão. Ponto espera 18-6, 1013 Aju, Juliette Alfa, 3179 da Lima. Táxi de abaixo, Juliette Alfa, ponto espera 18-6, altimetro é padrão. Tá, 3179. November Oscar Romeu, tá na escuta? Afirmativo, tinha pedido o contato. Confirme o estacionamento em Opel B. Mantenha o meu pé. Chame 18-6 para sair. Acionar a chama da torre pro táxi. Alfio 5, controle 1, no lavre sua 8. Já trabalhou 8, gratidão. Bom dia, ao Trip 5345. Trip 5345, controle, prossiga. É colado, senhora, coisa 1500, vai solicitar curva pela esquerda. O Trip 5345 tem condições da presente Waleda? Pela esquerda, sim, senhora. O Trip 5345 tem condições de manter a proa até 3000 e após o Waleda? Afirma. Então, autorizado manter o rumo da decolagem até 3000 pés, reposta atuando a posição Leda, o Trip 5345. Salvador. Controle, Salvador, bom dia, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, 1000 pés, corredor axé, quando possível, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. A Ilhéus vai ser 10048 e a terminal vai ser 10035. 1035, terminal Ilhéus e o pouso em Ilhéus 10048. Afirma. Gente, eu posso falar da barra. Portará. .3304, acena de identificação, autorizado chegada Bom Fidel, se mantém o 050. Romeu, liberacionamento, chame táxi. Liberi táxi, mantém o ponto de espera da FAPA. Estou guardando para ingresso, não vai mirar os carros, Romeu. Olha, o Matango está ali, Matango? Matango, Matango. Rota Tatória, o Atalho Matango. Rota Tatória, o Atalho Matango. 4071, posição normal. 0171, acionado, posição normal, o Atalho Matango. 3304, desce inicialmente para o nível 140, aguardando para prosseguir na descida. Mantendo 1000 pés, mantendo o voo parado em areia, Beto. Ô, Mike Juliette Romeu tá chamando pra retorno, Salvador? Afirmativo, só pra informação, mantendo o voo parado na região de areia, Beto. Gente, Mike Juliette Romeu. Uber Oscar Romeo, ali mantenho no 7. Uber Vitor, decola ao 58, controle 119, decimal 8. 198, não, Uber Vitor. Valeu, Papa Romeo Serra, na Uber Vitor, decolou, se escuta. 3179, aguardar só um minutinho para decolagem devido ao tráfego que decolou da pessoa auxiliar, só um minuto. Afirmativa, só para informar que após a decolagem vai precisar manter a proa devido à formação do lado direito do campo, ok? Afirmativo, gente. Obrigado. Controle o Serra, uma venda V, decolou na sua escuta, mas o gol levou. Novembro Vitor, acione código 5027, posição normal, suba e mantenha o 040. 040? Afirmo. Nós estamos satisfeitos de ultrapassar a restrição, senhora. Sente, livre atenção, ainda não recebo no radar, o Serra Novembro Vitor. Vai receber já. Controle Salvador, trip 5345. Trip 5345, prossiga. Poderia, por gentileza, senhora, coordenar o nível final 260 com o Centro Recife? 260 já é o nível do Serra Nova Uber Vitor. Trip 5345, suba inicialmente para 260, guardando 260 como final. Sim, ativo. Então sobe ao 260, guardando como final 5345. O trip 5345, coordenando com o Centro Recife, ele autoriza o 260 como final. 0 grau, 08 mais. Livre decolagem, até 3179. Gente, mantenha 140, informa o tráfego agora na sua posição de 1 hora, 15 milhas, deslocamento nordeste. É um eco 121, mantendo 130, motivo da restrição. 119.8 119.8, novembro da Tom. Então é 2320 da Tom. Outro Lula, ele passou na rotatória. Torre, 186. É grato. Serra mais Fox, passa a da barra, sequência livre. Sequência livre, mantendo 1.000 pés até Ilhéus, bom voo. Agora, de novo, com o campo, a extensão seria um efeito um pouco emitido ao 4-4. Para 2509. 0 grau, 069. Desde o vento, vamos para a final do 4-4, Lima Fera. Oxalá 6225. Voe na proa de bordo para interceptar a chegada, reporte para descida. Pessoal, 8, bom dia. 19-8, obrigado, bom dia também. Novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, aguarde. Romeu. Banca 980, call cadence, clear both arrival, descend track level 160 and reduce speed 230 knots. Então 3304, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3, apenas confirma a velocidade indicada. Controle não conseguiu copiar clareza 2, o TAM 3304. Velocidade de 250 nós, desce. Bom, o TAM 3304, 4.000 pés. O 5345 da Trip cruza os 180. Recife, 251, 3325. Atrás de Salvador, TAM 3179. 3179, contato radar, pula para 340, segue da El. Saiba, o 340 informa que está efetuando o desvio, está mantendo a pro 180 devido à formação aqui no lado direito, ok? Sim, se tiver condição de voar Leda, está autorizado. Ok, após desvio, Leda, TAM 3179, grato. Controle, Oxalá 6225, para a descida. Oceano 6225, desça e mantém inicialmente 130. 130-6225. Oceano 6225, reduza para 2-1-0 mais. Desça para 2.000 pés, o ajuste padrão. Livre LS, aporte estabilizado. 2.000 pés com 1013 autorizado em LS, recusará estabilizado, TAN 3663. Passo parede 2223, desça para o 050, tráfego superado. O passo parede 2223, confirme a velocidade indicada. Mantenha. Oceano 6225, confia o controle, redução para 2-1-0 mais. Tá reduzindo, senhor. 6225. 7. Desça para 3.000 pés, ajuste 1013, livre restrição de altitude em Pelô. 3.013, livre restrições, 3304. Papa Romeu, Fox Romeu Golf, chame Recife, 2545, bom gol. Autorizado 050. Para o 50, 050, bom, 434. Dirigindo 130, Xané 6225. Bom, 1434, reduza para 220 nós. Novembro Alfa Romeo? Novembro Alfa Romeo, destino Morro de São Paulo, autorizado 1000 pés, já pode fora da barra. Passarela 2223, é autorizado 4000 pés, ajuste no 013. Controle de Salvador, Oxalã 6225, mantendo 30. Gente, mantenha inicialmente o Oceano 6225, aguarde para prosseguir na descida. 6225, aguardando. Oceano 922, Oceano Identificação, autorizado chegada Golf e desça, restante. Chegada Mar e desça para o 070. Oceano 6225, sob setor para sequenciamento, curva direita para o 320, aguardando para o limite. Direita 320, aguardando o limite. IP, aguarde. American 980, descend flight level 100. Flight level 100, American 980. 3304, voe Duna da presente, indecisa para 2000 pés, ajuste padrão. Duna 2000, ajuste padrão, 3304. Oceano 922, reduza para 220 nós. American 980 on the vectoring turn right heading 220. Right turn 220, American 980. Controle Alexandre 6225, limite em caso de falha de comunicação. O Alexandre 6225 em caso de falha, ao atingir a radial norte de Salvador, vou na Cruz de Bonfim e completa a chegada. Ok, a Cruz da Norte de Salvador, a proa Bonfim e completa a chegada em caso de falha 6225. Gol no 434, desça para 3 mil pés, o ajuste na 093, livre da restrição de altitude em ITAP. 33 padrão, liberado a recepção da cidade. America 980, descent at level 0, 80. 080, flight level 080, America 980. Passando em Ilha Serra, baixada travada. Então 3663, vento 190 graus, 08 nós, sobre o campo chuva leve. Reporte visual com o campo, TAN 3663. Já visual. TAN 3663, livre pouso, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no zero, TAN 3663. 5, vovô. Confirme por gentileza, por TAN 3179. Afirmativo, 1251, 3325 por Recife. 251, 3325, TAN 3179, obrigado. Controle, papapá, Marcos Juliette Romeu. 4, esquerda, 160 para o localizador, reposta estabilizada. 160 para o local, reposta na 3304. Gol 1434, 2 mil pés, o ajuste padrão, reposta localizador. 2 mil padrão, reportei no localizador, padrão, padrão. America 980, descend, flight level 060. Linda paralela, mantendo no máximo 500 pés, condicionado ao tráfego. Gente, Mike Juliette Romeu vai inicialmente ingressar na perna do vento da 1-0. Está aguardando o cruzamento do campo e após vai prosseguir para o farol de Itapuã e assim que possível aproximar para a vida paralela. Então, inicialmente, perna do vento da 1-0, Mike Juliette Romeu. Gente, então vai pegar a perna do vento da 1-0. Está autorizado o cruzamento da sinal da 0135. E a litoral, corredor forte. Perna do vento da 1-0, vai que Juliette Romeu. Perna do vento da 1-0, Romeu. Localizador. 04, 1 ao lado. Gol 1922, esquerda, pro A360, limite ao localizador. TAN 3304, torre 1186. Passaredo 2223, sob vetor, vai manter presente pro limite ao localizador. Mantendo a pro limitado ao localizador, pode prosseguir para 2000? 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. 3.003. America 980, descend 4,000 feet, Q18.0.13. 1.13, down to 4,000 feet, America 980. O passarelo 2223, confirma indicada. Eu vou via 77. Decoda 17 esquerda, saída Conde, 1980173. Torre Salvador, TAN 3304, baixou e travou, estabilizado, LF, terceira 1-0. TAN 3304. Tem livre pouso, pistão 1-0, vento 200 graus, 07 nós. Sim, de pouso autorizado, 3304. 0, reduza para 200 nós. 050, 200 nós, o 6225. O Xanel 6225 informa que irá seguir com o número 5 na aproximação, aeronave que o precede é o Boeing 757 da American Airlines. 7, 6225, número 5. O American 980...